Samac e Clênio Robson vai estar juntinho de você. O mimoso dos teclados, ao vivo! Ontem o telefone tocou. Quando eu falei, você disfarçou. Diz que era ligação errada e desligou. Mas você não me enganou. Mas você não me enganou. Você ligou para ouvir a minha voz e para saber se eu tinha saído. Mas você não me enganou. Mas você não me enganou. Você ligou para ouvir a minha voz e para saber se eu tinha saído. Não precisamos preocupar. Eu estava aqui a esperar, louquinho pra ligar, morrendo de saudade, querendo te dizer que te amo, te amo, te amo. Ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. Esquece tudo e vem ficar comigo. Eu quero ter minhas manhãs sempre contigo. Ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. Esquece tudo e vem ficar comigo. Eu quero ter minhas manhãs sempre contigo. Sempre contigo. Eu sei que você está morrendo de saudades e por isso eu estou voltando pra você. O mimoso dos teclados. Depois de tanto tempo, estou voltando com saudade nos olhos. Continuo te amando. Será que não estás com alguém? Será que não vou dizer te amo? Depois que eu parti, nunca te esqueci. E você, será que me ama? Quero ver teu rosto, quero te beijar e com você recomeçar. E com você recomeçar. E com você recomeçar. É Clênio Robson, o mimoso dos teclados, ao vivo! Eu tô gamado por ela, mas não vou abraçar você. Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer. Ficar perto dela é sempre uma tentação. Ela seduz com seus olhos e domina o coração. Ela vem de mansinho como quem nada quer. Chega com jeitinho de linda mulher, cheia de carinho e amor pra dar. Quando se percebe é tarde demais. Serpente que encanta e dá o bote, tem que ser bastante forte pra poder se libertar. Ah, perfume de uma rosa que entorpece e a gente enlouquece, basta se aproximar. Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar. Eu fui criado na luta pra poder caminhar. Entre paus e pedras, muita serpente encontrei. Hoje sei com certeza dominar quem eu já dominei. Serpente que encanta e dá o bote, tem que ser bastante forte pra poder se libertar. Ah, perfume de uma rosa que entorpece e a gente enlouquece, basta se aproximar. Serpente que encanta e dá o bote, tem que ser bastante forte pra poder se libertar. Ah, perfume de uma rosa que entorpece e a gente enlouquece, basta se aproximar.